Salve, veterano. Nego Galo. Deu bom, eu vou lhe ligar, vou lhe ligar. Hoje deu bom, vou lhe ligar, nega, follow me. Vim VIP, vim fazendo figa pra não ser a guimba do Mayfee. Passei a me ouvir. Saca porque nunca disse um adeus, sabe lá, pra sentir ligar. Saber se marcou, marcada a gente se vê. 22 nesse CEP eu pensei em te encontrar. Um chope pra distrair. No Sesc não deu pra gente conversar. A vida tá pedindo letra. Na pressa a gente se esquece. E eu meço os meus passos. Eu monto o meu cerco. O perto bastante pra você acordar comigo no outro endereço. Eu meço os meus passos. Eu monto o meu cerco. O perto bastante pra você acordar comigo no outro endereço. Tô pra criar um problema. Me avisaram, ela é louca. Tô pra fuder meu esquema, ela é dona da boca. Pra criar um problema, me avisaram, ela é louca. Tô pra fuder meu esquema, ela é dona da boca. Atenta na soma e na divisão. Balança digital, alta precisão. É sem erro, jão, perigo é profissão. Contrato é vitalício, não tem rescisão. Contato tá no pente, dinheiro não bato. Manote tá seguro com o melhor piloto. Favela tá tranquila, cuidado com o asfalto. A Dati e a Rita tão com a comissão. Mas vacila não, que elas mete louco. Saiu na missão olhando seu retrato. Maior das ambições de ter do meu lado. Mas enquanto não vira, eu vou fazendo um troco. De olho no lucro, faço meu enquanto eles se matam. Sobre números eu nem discuto. Minha caravana passa enquanto eles só latem. Eu já perdi as contas de quantas vezes mandaram voltar pro Nordeste. Eu já perdi as contas de há quantos meses eu só quero voltar pro Nordeste. Pelas minhas contas, eles estão querendo o sertão vir amar no Nordeste. Não existe amor em São Paulo. Eu hei de retornar pra amar no Nordeste. E o tempo que você ficou sem me ligar, botei seu som de ringtone no meu celular. Botei seu nome na oferenda pra te proteger, pra que nenhum inimigo possa te alcançar. Vem me ver, tô em Sampa, gata, eu quero te encontrar. Foi a melhor das notícias que eu pude ter. E desde então eu conto as horas pra você chegar. Vamos viver, que a vida é marginal. Mel e dendê. E sem pensar no amanhã. Vamos viver, vamos viver. Vamos viver. Tô pra criar um problema. Me avisaram, ela é louca. Tô pra fuder meu esquema. São fáceis, tudo tem seu preço. Mas não tem grana que pague você acordar comigo em outro endereço. Promessas são fáceis, tudo tem seu preço. Mas não tem grana que pague você acordar comigo em outro endereço.